Trovador, go 1715. Turman, go 1715. Afirmo, tá ciente da Juliette, autorização Brasília? Go 1715, autorizado Brasília, 360, autorização 1715. Escola Pistão 90, curva direita, Árvore, Elefa. Controle 1208, transforme 5145. Afirmada, a saída é Árvor? Afirmativo, Árvor, Elefa. Positivo, então 360 Brasília, Operzulu 17, coluna 0, curva direita na Árvor, Elefa. 120.8 é o controle Salvador e o transponder 5145, gol 17, 17. Confirma o controle Salvador, 120.8, chama para pushback aqui no meu. Afirmo, 120.8, pushback. 5-3, LF-1-0, baixo, entra a 3-1-5-3, livre pouso na 10, o vento 1-7-0, graus 8, 9. Autorizado, pouso na 0, 3-1-5-3. Gol no 8-0-4, decolou os 3-7, o controle em 1-2-0, décima 8, tenha um bom dia. Bom dia, 2-0-8, gol 8-0-4. Controle Salvador, um bom dia, gol no 804. Gol no 804, contato radar, soltado 360, saída da EL. 360, na da EL, gol no 804. Chame 5285, alternado 12545. Bem, chama lá. 685-2545, tá 3290. Sete para puxa, back acionamento, a posição 1. 1107, posição 01, autorizado, chama táxi. Autorizado, reportar ataque, gol no 607. Portão 09, autorizado, chama ataque. Chama ataque. Salvo, deu 3597, 5 minutos, autorização. 517, eu tô ciente que a LBT traz o número 009. Ainda não apareceu fora no meu sistema, sim, apareceu o chão. Tá, 3153, no solo aos 40, livrando à direita, chama o solo em 2129. 319, obrigado. Brasília 380, autorizou 17. Decola pistão no 0, curva direita, Árvore, Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5173. Autorizado, Brasília, 380, mesmo, via Brasil 17, decolando da pista dentro, curva direita, Árvore Elefa, 120, decimal 8, frequência do controle, 5173 é o transponder, está pronto para o puxo de acionamento no 4537. 3517, portão 04, número 1 para iniciar no setor, mantém escuta e aguarda, consciente. Ok, eu guardei a autorização do puxo, 3517. Bom dia, tem 3153. 3153, Alfa, mantém antes da que seja Juliette. Alfa, Juliette, mantém. 307 na escuta? Na escuta. Eu tenho estimado para iniciar o pushback? Já iniciou. Gente. Paulo Salvador, trip 5594, informação Juliette. Trip 5594, Aracaju, autorizado 190, Golf 677. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, Pucajamo. Controle 120, decimal 8, transponder 5155. 069, cruza agora 1500 metros. Azul 4069, contato radar, sua para o 360, perfil da Elk. Da Elk, é para o 360, Azul. 804, da presente, Rui Bridge. Da presente, Bridge, com 804. 130 autorizado, sai, recorda 10, curva esquerda, sai de Apuca de Amor. Aciona 0260, 35, 594. 5594, correto, chama para o espectro da mesa. Solo 142, pronto para o táxi com 142 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 15 de autonomia. Pode confirmar? 1642, pronto táxi com 142 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 15 de autonomia. Cliente 1642, táxi autorizado via Pátio 1 no Índia e Alfa, seguindo o blog da companhia que puxou no portão 01, no ponto de espera da 10 Torre, 1-8612, altímetro 10-7. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 18-6, gol no 1642. Solo Salvador, gol 1-6-1-5. Corrigindo, 1-7-1-5, puxa castramento no 02. Gente, no 715-02, espera o número 2 para iniciar no setor, mantém escuta e aguarda. Aí, guarda a ordem. Trip 5514, me escuta? Ah, escuta, senhora. A saída será Conde. Primeira curva esquerda, saída Conde. Ok, 130 autorizado, decola a curva esquerda, saída Conde, 5514. 251-13325, gol 804. Obrigado, um bom dia. Para o táxi, 607. Que informações? É, 151 a bordo, do 356 Galeão. 607, táxi à direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1-8-6-2, altímetro 10-7. Ponto de espera 18-6-0-7. Para o táxi, o ATA cargo 9832, 2 a bordo, 2 horas e 40, alterna Natal. Gente, ATA cargo 9832, vai seguir o tráfego da Gol à esquerda. Vai chegar para o fim com o número 3, ponto de espera da 10 via Índia e Alfa. Quando lá, chama a torre 1-8-6-2, altimetro 10-7. 1017, está autorizado o táxi, vai seguir o Gol da esquerda, no ponto de espera 1862. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, senhor. 31-53, após o tráfego a cargo à esquerda, para o pátio 3, taxi alto, ingresso Juliette, portão 03. Ok, após o ato, para o 3, 3153. 3517, no portão 04, coordenando com a equipe de solo, após o aparqueamento, 09 da companhia no 03, puxa seu no chama táxi. Ok, após o aparqueamento, colega no 3, autorizando em coordenação, puxa o treinamento, chama táxi 3507. 642, quanto espera no zero pronto? Ali mantém o no zero, no 642. Ali mantém. De voo 140, azul 4069. Azul 4069, chama Recife 251-3325, bom voo. Chama Recife 251-3325, azul 4069, boa. Tá, tá puxando o 04, após o mesmo iniciar o táxi, você vai puxar. 7-7. 7-T, coluna, Dael. Voo 607, contato radar, 3607 Dael. 360 na Del. Colagem não no zero, vento é 180 graus, 62 de nós. Autorizada, colagem não no zero, 642. Apsa 9832, ponto espera no zero pronto. Apsa 9832, ali mantenha 1 no zero. Vem, mantenha 1 no zero, 9832. Decolou aos 50, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, uma boa. Controle Salvador, muito bom dia, voando 642, sai da PUCA. Voando 642, contato radar, sua para 390, sai da PUCA. 390 na PUCA. Ô, Rio 5973, bom dia. Rio 5973, bom dia, copia? Afirmativo. Autorizado Recife 310, Alperisco 58, decola pistão no zero, curva esquerda, PUCA, transição era Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5177. 310, uniforme 58, subida 10, curva esquerda, PUCA, Aracaju, 1208 e 5177. Rio 5973, cotejamento correto, chama o pushback de estacionamento. Ciente. Tá, 1607. Tá, cheque rádio passando 7000 como recebe. 5/5. Tá. Sete, taxa direita, Índia Alfa, ponto de espera da Anunciara Torre, o número 862, atimento no 07. Índia Alfa, ponto de espera 18.6, com a Torre no 07, ó, gente. O 17 no 5, autorizado para o pushback acionamento após o tráfego da Solidar retaguarda, chama táxi. Possível pushback ou observando o tal, 7 no 5. Absa 9832, o vento é 1,70 graus, 62 de nós, o altímetro 1017, autorizada a decolagem na 10. Dia, pode esperar pronto até 3507. 3507, bom dia, ali mantém 1-0. Ali mantém, fecha no 0. Eu copiei 1 ou 8? 3, 8. 3, 8, gente. O 5, 5, 5, 4, tem que estar autorizado inicialmente até sair do pátio 3. Gente, até sair do pátio 3, o 5, 5, 4. pushback, acionamento Rio 5973. Rio 5973, no pátio 3, após a passagem do TR da tripe retaguarda, puxa seu National Taxi. Certo. Abson 9832, decolou 53, controle 120-8. 208. Alô Salvador, voo 897, 165 a bordo, 3 horas de autonomia alterna Campinas, para o táxi. Sim, sou no 897, agora do táxi. Traço já, táxi. Em guardar, puxamos 02, depois você aguarda. Vai dar a sua autorização para o táxi, Pouca 310. 3517, o vento, 1,60 graus, 8 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, até 3517. Controle o ápice, quando possível, aprove na Caju. Aprove. Trip 5514, observa o bonde da Gol que puxou a frente no 02. Vai seguir o táxi, seguindo o Gol. Ótimo, entrou no 07, quando o ponto de espera da 10, chama a torre 1862. Segue a aeronave que está à frente, não é isso, senhora? À frente do push, segue a aeronave da Gol. Após Índia, chama a torre, 355-14. Afirmativo, a nave que está à frente. Ciente. Salvador, voo 715 para o táxi, com 1-7-1, 3 horas e 45, até na cabina. Direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, ano no 862, altímetro no 07, gol no 7 no 5. Direita, Índia Alfa, 286, 97 no 5, ajuda no 097. Gol no 897, táxi Pátio 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, ano no 86, altímetro no 07. Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 286, 1897, 1037. Então, 3597, contato radar, flotando 380 CEDA Arbor. 380 na Arbor, 38357. Salvador, bom dia, 1715. 1715, bom dia, a linha é mantenha 10. A linha mantém 10, 1715. No 715, reautorizado. A linha decola da 10, vento é 1,60 graus, 8 nós. A linha decola da 10, agora 7 nós. Quatro 2 Recife, 2085, alternado no 2545. 2508, voando Mari. Oi, Salvador, 3514, ponto de espera está pronto. Bom dia, 5514, após a rolagem do gol, a linha mantém 10. Sente, após o gol, a linha mantém 5514. Sente, vai manter a proa por quantas milhas? 30 milhas. Celeste Azul 4208, reporta a perna de vias. Será? No 715, decolou 58, controle 120, décima 8, bom dia. 208, bom dia. 5 alternador, 2545. 2085, 2545, bom dia. Vale, bom dia, boa noite, 715. Boa noite, 715, contato radar, sua para 360, você dá bom. 360 árvore, ou 970. Graus 8 horas. Decolagem 5514. É, o 5973 para o táxi com 2 horas e 37 minutos de autonomia, 5 pessoas a bordo, alterna Salvador. Gente. Táxi Pátio 1 no Índia Alfa, ponto 0 da 10 Torre, 1 no 862, altimetro no 0 no 7. Certo. P5514, decolou 59, controle 120, decimal 8. 20, decimal 8, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, voo 897. Controle Salvador, trip 5514, bom dia. Trip 5514, contato radar, preparou 130, saída Conde. 130, na saída Conde, 5514. Então, 3597, chama Recife, 1260, alternado 1288. 260-288 com Recife, 3597. Azul 4208, voando Mari. Gente, Azul. Bom dia, Rio, 5973. Bom dia, Rio, após a rolagem do gol ali, mantém a 1-0. Gol no 897, está livre a decolagem da 1-0, o vento é 1-50 graus, 8 horas. Tem decolagem no 0 Salvador, 1-8-9-7. A possibilidade de liberar um pouco antes, nós quanto aos 4-0 da presente. Eu posso liberar um pouco antes, mas vai ter que ser daqui em 8 minutos, mais ou menos, que é a hora que ele vai aparecer pra mim, que eu vou poder ter acesso. Entre, eu mandei o escudo agora, que fique aparecendo o chão. Opa, muito obrigado, senhor Madeira. Obrigadão. Decolou 03, o controle 120 decimal 8, tenha um bom dia. Controle gol 1897, decolou, bom dia. Contato radar 3600 da Elf. É verdade. Rio 5973, está livre de decolagem 90, vento é 150 graus, 8 nós. Ciente, oficial. Quatro dois zero oito, DSV, para 2000 pés, o ajuste 1017, livre LS, aponte estabilizada. 2000 via 1010, 1017, reportará 4208. O 1715, chame Recife, 1260, alternado no 288. 260, 288, obrigado. Rio 5973, decolou 05, controle em 120, decimal 8, tenha um bom dia. Obrigado, igualmente. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar, plantado 310, sai da Pucã. Ciente.